Cast Reviews 29. Dark Onyx. Olá! Lavendel. Joel Ciclone é um nome muito idiota. Luan. Red and Blue Blur também. Red Blue Blur é idiota, mas é Joel Ciclone. O engraçado é isso. A DC Comics resgata esses personagens da Era de Ouro pra aparecer de novo, né? E aí os tradutores em português, pra ficar uma coisa de olha como nós estamos homenageando, resgatam o nome que eles tinham nas traduções imbecis da época. É o Superman na Terra 2 eles chamam de Eduquente? Então, isso que eu ia perguntar. Eu só não sei se o Superman Prime é o Prime, não é? Que é o da Terra 2? Não. O Prime é uma coisa, a Terra 2 é outra. Alright. Eu só não sei se esse Superman é do Kent e acho que não é, porque a Lois Lane não é... Como é o nome da Lois? Não lembro, cara. É, não, era com M, era Mila, não, Marta... Não, Marta é a mãe dele. Era Miriam Lane. Meu pai, de vez em quando, chega, eu tô vendo o Smallville e pergunta: ah, isso aí que é a Miriam Lane? Falei, Lois, pai, Lois. Ele dá um tilt assim, ele lembra a época de National Kid dele. Depois de um pré-Jcast mais cheio de assuntos da história, né? Faz tempo que a gente não fazia isso. A gente parava e conversava sobre tudo que não tinha nada a ver com o Jcast antes da gente começar. Quando a gente fez isso? A gente fazia isso anos atrás. E quando que a gente... Por que você tá falando que faz tempo que a gente não fazia isso? A gente fez isso quando? É, volta e meia... Ah, tá, volta e meia a gente ficava dia inteiro ou madrugada pra gravar Jcast. Eu tô falando em off, eu entendi no ar. Eu falei, quando que a gente fez que a gente no ar ou de outras coisas? Não, é, porque o pessoal não sabe, mas não em off... Na prévia. Ele tá falando no ar, tá falando... É, o pessoal não sabe, mas em off rolou Team Fortress 2, rolou pornô bizarro com penetrações extremas, rolou Smallville, Harry Potter, mas o quê? Harry Potter. Momento fangirl. Doctor Who? Momento fangirl. Harry Potter! O trailer tá muito foda. Esse trailer me fez esquecer de Percy Jackson, que bom. Eu achei que eu nunca mais fosse tirar aquela imagem horrenda da minha cabeça. Do quê? Do Percy Jackson? É, do filme inteiro. Por que isso doeu tanto assim? Agora vendo o trailer de Harry Potter, vendo como Harry Potter é bom, eu vi como Percy Jackson me doeu e eu não percebi. Eu nunca mais quero ver aquele filme na minha vida. Não, assim, eu nunca comparei Percy Jackson com Harry Potter, nada importante. Eu comparo, porque é óbvio que é porque serve pra comparar mesmo. Serve pra comparar, mas eu ele não... só existe por causa de Harry Potter. Mas eu não pego a pilha, sabe? Eu não vou pegar essa pilha. Eu pego, acabou. Essa coisa não pode existir. Não pode continuar existindo Percy Jackson enquanto que Harry Potter acabou. O mundo não é justo. Meu Deus, cara, você ficou fangão mesmo, de repente. Eu sempre fui, cara. Esse trailer me animou, me resgatou. Eu tava um tempo sem ser, porque faz tempo que eu não tenho filme inédito, faz tempo que o livro acabou e tal. Hã? Você é fangão de Doctor Who e de Harry Potter? Doutor Rude, Harry Potter, de quem mais? Eu era fangirl de Lost. Eu sou fangirl de Veronica Mars. Da Kristen Bell. Eu sou muito fangirl da Kristen Bell. Eu também sou. Não tanto quanto eu. Com certeza. É, eu vi Pulse de novo esses dias, com a dela. É, cara, eu sou fangirl de muitas coisas. Não vou lembrar agora. Eu vou lembrando no decorrer e vou falando. Luan, você é fangirl do quê? Você realmente me fez essa pergunta? Eu fiz, eu quero saber. Você é fangirl do quê? Eu sou fangirl da Agatha Christie, no mundo literário. E do Stephen King. O Luan é um cara sem muito amor na vida dele, né? Ele não ama nenhuma grande obra. Ele não tem uma paixão muito grande pela ficção. A última coisa, assim, que eu senti vontade absurda de ter foi uma tal de Kim Kardashian. E quem é isso? É uma mulher muito bonita. Ah, tá, uma pessoa. Você quis possuir uma pessoa. Sim. Você sabe que isso não é uma obra de ficção, né? Porque a pessoa existe de verdade, você vai possuí-la de verdade. Não, infelizmente eu não vou. Isso diz respeito à autoestima baixa dele. Ele acha as mulheres obras de ficção inatingíveis. Mas essa mulher meio que é mesmo. Luan, por que você tem que converter a minha... Pera aí, por que a Seishonoe é uma mulher tão inatingível assim? Quem? A Seishonoe. Como é que é o nome dela? Não sei, era... A Binsur, como é que é o nome? Eu entendi. Chama Pob, né? Kim Kardashian. Kim Kardashian. É, quem é Kim Kardashian? Cara, sei lá, é uma mulher que... Porque cada vez que você vai se declarar pra ela e fala o nome dela, você começa a rir? E ela fica ofendida? Não, cara, é uma mulher, assim, não lembro o que eu tava vendo outro dia, é tipo uma socialite plastiquenta, sabe? Mas ah, não é ela Kim Kardashian, é lindíssima. É Narcisa Tamborindeg, você errou. O nome é esquisito, eu sei, você confunde mesmo. Esse Jcast é sobre? Hã? É sobre o quê? O Jcast? Tô aqui tentando lembrar das coisas que eu sou fangirl, desculpa. Bom... Cara, até o Luan leu, cara. Até o Luan leu 7 capítulozinhos. Ele leu mais do que eu. O Luan está mais preparado do que eu pra esse podcast. Eu ia até ler mais, só que não deu tempo. Na verdade, eu não sei, porque até hoje eu não recomendei na Okurosawa pro Luan. Porque pensando em mangá é a coisa mais próxima do Luan. É a coisa mais pra próxima de qualquer... Não é o caso do Luan, mas qualquer um que teria um preconceito inicial com o mangá. É, se você quer apresentar um mangá pra alguém, você apresente alguma coisa no coração. Eu sempre falo que... Eu falei no review de 20th Century Boys. Pra aquele seu amigo que curte Lost, ou que vê muito seriado e tal. Se você quer que ele comece a ler quadrinhos, passa isso pra ele, entendeu? É uma... É como se fosse uma graphic novel. De muitos volumes, mas é. Lendo Monster, eu até tava comentando com o Luan, mas dando Monster, eu acho que eu já comentei isso dos outros mangás do Urasawa, mas ele tem essa coisa muito... que não é nem cinematográfica, é seriado de TV, eu não sei explicar, sabe? Logo no primeiro capítulo... É uma soap opera, né? Não, porque logo no primeiro... Assim, tô dizendo nos quadros, na forma de contar a história. Assim, logo no começo do primeiro capítulo, ele tá lá, os médicos estão falando com ele, ele olha pra uma janela, o sol tá batendo, quando ele olha pra janela e tampa o rosto, corta, mostra a página de abertura do capítulo, com uma passagem do Apocalipse, e volta imediatamente do ponto onde ele tá tapando o rosto e mostra que é só o sol na janela, entendeu? E ele tem essa coisa de um corte, sabe? Tipo, agora vem a apresentação do episódio. Vum, vum, aí volta pra cena. Então, é disso que eu falo. Sempre que eu digo que a arte sequencial dele é muito boa, né? Por isso que eu sempre falo, se existe alguma adaptação do mangá dele, seja em anime, seja em filme, seja o que for, você tem que ler o mangá primeiro. Porque a história, ele sabe usar a narrativa de quadrinhos muito bem, a favor dele, entendeu? Porque tem histórias em quadrinhos que você lê e você sabe que é uma boa história, mas o cara não tá se utilizando tão bem assim do meio do quadrinho, entendeu? Mas assim, tem aqueles que usam o meio de quadrinho pra fazer quadrinhos, algo que só poderia ser possível nos quadrinhos, enquanto ele usa a narrativa de quadrinhos pra aparecer cinema, pra aparecer TV, pra aparecer... Eu não acho, eu acho que ele usa quadrinhos muito bem. E... Deixa eu falar, peraí. Fala. Não, eu ia comentar que realmente são takes cinematográficos. A linguagem que ele usa não é tão de mangá assim. Na hora de. Na própria fluidez dos quadros. Eu achei isso bem interessante, bem legal. Mas eu acho simplesmente que quando o cara usa bem a narrativa de quadrinhos, a sensação que vai te dar é que você tá vendo um filme, você fica tão emocionado quanto. É igual um livro muito bem escrito, ele te põe na história como se você estivesse no cinema. Não, mas tem aquele pessoal que usa quadrinhos de uma forma que você pode usar daquele jeito em quadrinhos. Tipo a Lamour e Watchmen, Alan Moore e Watchmen, que o Alan Moore faz nos quadrinhos, você não vai conseguir transpor pra qualquer outra mídia. Enquanto adora o Kurosawa, você pode pegar exatamente o que tá ali e transformar num filme, se precisar mudar nada. Esse é o problema, ele é muito mal adaptado, porque os filmes dele perdem muito no quesito, os filmes dos animes, perdem muito no quesito, no ritmo da história. O ritmo da história dele é muito bem pautado. Cada quadro leva a outro específico, as expressões dos personagens, o gestual dos personagens dele. É muito significativo. Tem páginas inteiras em que personagens não falam nada. E você mergulha no psicológico deles, entendeu? Eu sei que as pessoas falam muito, Luan. Só precisa fazer essa cara. Mas tem alguns quadros que elas não falam. Não, realmente, o... Calma. É, eu sei que eu li 7 capítulos. Mas a impressão que eu tenho, às vezes, tem muito potencial. Eu lendo, eu percebo, pô, isso parece ser muito legal. Só que, às vezes, as páginas com muito diálogo causam uma certa aversão. Dá um certo medinho, sabe? Pô, isso... Vai ficar chato, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com o background que você tem de quadrinhos e de mangá. Porque na verdade, muito diálogo em quadrinhos assusta, porque a gente tá acostumado a ler quadrinhos com pouco diálogo, principalmente que ele é muito mangá. O mangá é uma coisa muito mais gráfica do que de diálogo. Então, quando o cara vai ler Death Note, por exemplo, ele se assusta. Não, Death Note eu acho que chega a ser mal feito o volume de diálogo. Até o anime de Death Note, pra mim, depois que ele morreu, eu parei de assistir. Eu não sei o que aconteceu no final. Foi um porre. Assim, pra mim... Pra mim, Monster. Segunda parte, né? Eu também não tenho nada tão contra tem ela. Tem as falhas, tem várias falhas, mas eu gosto do final. No final eu gosto, com certeza. Eu gosto muito bem do final. Mas, eu acho que Monster tá no padrão quadrinhos. Não tá no padrão mangá de diálogo, mas tá no padrão quadrinhos de diálogo. Sim, o Naoki Urasawa é um daqueles autores que ele escreve uma linguagem mais universal de quadrinhos, uma linguagem que qualquer um, por isso que eu falei. Ele é ótimo pra apresentar, porque ele tem o melhor... Na história deles, os personagens nunca são todos japoneses, né? Sempre tem gringo no meio, a pessoa sempre é meio japonesa. Cara, o 20th Century Boys é uma história bem japonesa. Pluto eu não li, né? É o único, né? Pluto é gente do mundo todo, robô do mundo todo, né? Monster não, Monster o único personagem japonês é o protagonista, o Dr. Kenzo a história tá se passando na Alemanha. Master Quinton se passa nos Estados Unidos. No anime é aquele bando de japonês que são alemães falando alemão, mas eles escutam em japonês. É igual a novela da Globo, né? Eles não falam com sotaque alemão, como falariam se fosse na novela da Globo. Inclusive, Monster chegou a ser publicado aqui pela falecida, né? É, isso que eu ia falar, né? Saiu aqui pela Conrad. Não todo, saiu... Saiu todo, não? Saiu todo sim, cara. Não saiu. Eu estou dizendo que não saiu. Saiu 10 volumes, se não me engano. Tem 18 volumes, Monster. 18, isso. Saiu 10 ou 12 volumes aqui. Tem certeza? Inclusive, tava na lista dos mangás que não vão ser retomados. Quando a Conrad agora tá voltando, não sei se já voltou, tá voltando. Na lista de mangás descontinuados da Conrad, Monster tava lá. Então, pessoal, pode ler Scan sem medo. Quando eu fui pegar Monster pra ler, eu fui direto no Scan, nem parei pra ver se tinha publicado. Graças a Deus que eu não parei pra ver, porque... Não, ia ser difícil achar, né? Eu ia querer ter, ia ser não, difícil. É, também. Só pra dar outro exemplo do que eu falei, tem uma cena que é um diálogo, não tenho certeza se é exatamente um diálogo, mas ele faz um corte muito de cinema. Tá acontecendo a cena, tá rolando o diálogo acaba imediatamente. Ele dá uma... mostra um quadro, que é um preto com um splash, tipo uma luz branca. No próximo quadro, corta pra ele no carro. É, na verdade é o seguinte, tem uma coisa que nesses primeiros capítulos ele não usa muito. Depois acaba virando a assinatura dele. Que é assim, todo começo do capítulo parece realmente aquela cena pré-créditos de seriado de TV. Rola uma pequena situação, daí rola geralmente uma página inteira com aquele personagem, é um personagem de efeito, falando uma frase de efeito, fazendo alguma coisa bem impactante, com o título do capítulo, e aí continua. Ou dali, ou de alguma outra situação paralela. Não, isso é tudo muito cinema, sabe? Eu lendo Monster, eu me sinto assistindo um episódio de um seriado de TV. Eu esqueço que eu tô lendo mangá, sabe? Eu vejo a coisa se mexer na minha cabeça como um seriado de TV. E é por isso que é tão frustrante você assistir as adaptações das obras dele. Porque elas já são cinematográficas por em si mesmas, e aí, quando você vê a adaptação, não é... Pô, por que mudaram? Por que fizeram isso? Não era pra ter feito isso. Não precisa fazer nada, né? É. Eu entendo fazer pra cinema. É fácil você saber quem são os protagonistas das histórias dele também, porque são os únicos que têm narizes bonitos. Todo mundo tem nariz horrível. Muito profundo, Lu. Acho que são os alemães, né? É, não é pra sempre isso. Depois ele varia no character design dele. Não. Os twins também são alemães, mas eles têm narizes bonitinhos. São crianças. Criança não pode ter nariz feio. Não, mas até o pessoal meio novinho também tem nariz feio, sabe? As pessoas que são relevantes, são protagonistas ou são qualquer coisa na história, são relevantes pra história, elas têm narizes bonitos. Não, mas o Johan adulto é bem bonito, não o nosso Johan. O Johan adulto? Não o nosso Johan, o Johan do... O Johan já é adulto atualmente, né? Qual dos dois? O nosso. O nosso Johan? Ele é adulto, ele ganha muito dinheiro, ele é realmente adulto. Ele só não parece. Ele é de vocês? Como assim? Ele é o nosso Johan, ele é de mais quem? É, de que ele vai ser o Johan? Falando nisso... Ai, dele, você vai arrumar outro! Falando nisso, eu fiquei sabendo que ele mandou um Senhor dos Anéis que nunca chegou na minha mão, né? Faz isso no ar, que ele não sabe disso. Tá comigo ainda. Ele mandou, gentilmente, as versões estendidas de Senhor dos Anéis para mim. Ele falou especificamente pra eu entregar pra você, porque você tinha pedido pra ele ou algo assim. Mas eu avisei pra ele que eu ia assistir antes. E eu tô pra assistir a qualquer momento. Cara, parar pra ver Senhor dos Anéis estendido ainda, não é assim que você tá no mood de fazer isso. É verdade, cara. Enfim, cara, qual a história de Monster? A gente não contou ainda. Sobre o que é esse mangá? É bom dizer que é um dos mangás mais antigos dele, né? De 94. Foi o segundo título long running dele, depois de Master Keaton, não foi? Esse aqui terminou em 2000, começou quando? 94 ou 96? Olha, o ano corrente do mangá é 96. A história começa em 86. E o mangá começou a ser publicado em 94. A história se passa em 96 e o mangá é de 94. Começa uma espécie de flashback em 86, que conta como o protagonista chegou na Alemanha. Como ele chegou, não, na verdade, mostra ele na Alemanha, começando a carreira de médico, né? Ele veio do Japão, mora na Alemanha, encontrou um benfeitor, entre aspas, pra ele, que deu a oportunidade dele começar no hospital. Ele pegou a filha dele do benfeitor primeiro. O que veio primeiro? Ele pegar a filha ou o cara ser o benfeitor? O cara ser o benfeitor, obviamente. Ele conheceu a filha depois de estar trabalhando no hospital, né? Óbvio. Ele vai conhecer ela como? Ele poderia pegar ela primeiro e depois o cara virar o benfeitor. Ele provavelmente nem frequentava as festas que ela frequentava. A mulher mostra o celulitezinho. Mas ele é um jovem médico ultra talentoso. Camarada do hospital, até o diretor do hospital, coloca todas as fichas nele, só que ele é um pouco mais utópico, não é muito... Ele é meio apolítico, sabe? Ele quer fazer o dever dele de médico, então ele acaba tendo um conflito de interesses com o chefe do hospital, o diretor do hospital, e aí começa a história. Fala aí. É, o que acontece é o seguinte, foi isso que o Lula falou, ele é um médico muito... Qual é a palavra que usa? Que usa com a pessoa? É idealista. Ele é um médico idealista, né? Então, ele é de uma família de médicos no Japão, o pai dele, ele menciona, não, jamais aparece. Não tem nenhuma cena no mangá inteiro que se passa no Japão, jamais aparece um flashback dos pais dele, mas ele menciona correndo que o pai é médico, é dono de uma clínica ou algo assim, e ele queria um pouco mais que isso, então ele vai estudar na Alemanha, consegue a oportunidade nesse hospital, se destaca entre todos os cirurgiões, ele é um ótimo cirurgião, e o dono do hospital, o diretor-chefe do hospital, cuja filha ele tá namorando, né, aposta todas as fichas do hospital nesse médico, no Kenzo, tema. O problema é que... Esse diretor, ele é utilitarista, ele as teses... É, depois o tema pensa nisso, né? Mas não é explícito. Mas ele, por exemplo, usou outras pessoas pra fazer, criar teses pra ele, pra criar papers pra ele se destacar no mundo médico. Ele pede, inclusive, pro próprio tema fazer pronunciamentos pra ele, fazer pesquisas pra que seja, os créditos sejam dele. Não, é como você... Acho que todo mundo já passou por isso no emprego, né? Você vem trabalhando, o seu chefe começa a te elogiar muito. Cara, você é muito bom aqui dentro, você pode crescer muito. Toma aqui esse bando de coisas de caráter duvidoso pra você fazer pra mim. Aí o funcionário... ele recebe todo o crédito pelo seu trabalho duro. E você aí... recebe tapinhas nas costas. E aí você como um jovem aspirante num país estrangeiro, conseguindo chegar lá, você fica aquela porra, né? O Kenzo começa a história com esse conflito, porque ele quer ser fiel aos ideais dele, ao mesmo tempo ele tá aprendendo na marra que a medicina não vive só de ideal, que tem a política do hospital... Não, tem uma frase do cara do hospital, do pai da namorada dele, que resume bem o conflito dos dois, que ele vira e fala que tem um mal entendido muito grande da função de um médico. Porque a maioria das pessoas acha que a função do médico é salvar vidas. Não, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados mais com o meio com o acadêmico, com o academics, do que com salvar vidas. Salvar vidas está em segundo plano. O mais importante é a pesquisa, é o nome. É levar a medicina adiante, digamos assim. Na verdade, é mais o reconhecimento acadêmico, né? Isso. É como se realmente, para você chegar a algum lugar na medicina, você não chega a lugar nenhum salvando vidas. Salvando vidas é o que todo mundo faz, né? Todo qualquer médico faz. Tem que salvar as vidas certas. E tem que ser reconhecido academicamente. Até como a namorada dele também disse, tem algumas vidas que valem mais do que as outras. É. E aí logo no começo, ele se vê bem abalado, por quê? Ele tava designado pra operar determinado paciente, de última hora pedem pra ele operar um outro, um figurão que chegou lá, um político, não me engano, não esqueci quem é, que tá sendo operado. O primeiro não é político não, né? É alguém importante. É um cantor de ópera. É um cantor de ópera que tava correndo risco de perder a voz depois do acidente. Era um turco refugiado e um cantor de ópera. Ele ia operar o turco, só que mandaram operar o cantor de ópera. Ele sendo foi. Que o turco corria risco de vida, se não me engano, e o cantor de ópera não. É, o cantor de ópera só corria o risco de perder a voz. Então ele deixou de salvar uma vida pra operar o camarada não tinha risco, né? Assim, ele operou o cara, foi um sucesso, mas ele não tinha percebido o que ele tinha feito ainda. O que ia deixar ele bem abalado é quando ele tá passando pelo corredor, depois da cirurgia, ele vê a esposa desse turco chorando. Turca nariguda, o nariz dela é horrível. Porque ela é uma turca. Mas os alemães têm narizes igualmente feiosos. Mas o nariz da turca... Cara, as pessoas vão achar que ele é tipo nível teso, que é de nariz feio. É realmente. Assim. Galera, não é assim. Não tem nenhum nariz maior do que a cabeça. É. Joga no Google Monster, vocês vão ter uma ideia. Não é assim também. O traço dele é bem realista até. É muito realista. E esse mangá não é sobre narizes. Cara, mas isso chamou muito minha atenção. Tem que abstrair do nariz. Tem que abstrair também, porque ele tava começando, segunda obra longa dele e tal. Ele ainda não tinha refinado todo o traço. Não, eu tô zoando bastante. O traço é bom. O traço é legal pra caramba. Apesar dos narizes, né? Eu gostei da expressão dos personagens também. É bem legal. Aí a esposa do turco acusa ele de ter matado o marido dela. Então, blá blá blá, você matou meu marido, seu peito é pobre, né? Seu escroto. Na verdade, ela faz um spam socando o peito dele. Devolve meu marido, porra. Faz o quê? Um spam? Devolve meu marido, devolve meu marido, devolve meu marido, devolve meu marido, devolve. Porra, parece que você acudiu o microfone enquanto você fala que isso não vai ficar legal na gravação? Ele tá vivendo o personagem, deixa ele. Aí ele fica bem pensativo. É nesse ponto que ele tem esses diálogos com a noiva dele, com o diretor do hospital, com outro amigo médico dele lá que é bem desiludido da medicina, assim. É o oposto, assim. Ele tá assim, ele tá naquele posição de não tô nem aí, qualquer coisa é lucro. Não, mas ele tem.